Estúdio MJ Produções. Estúdio MJ Produções. Serviços em geral para você e sua festa. Liga meu carro, velho! Audio Play Music. Deixar de ser mulher enquanto o dia todo pensando em mulher. Você tá doido pra ficar sozinho. Tá querendo ficar a ninguém. Bem que minha mãe falou que eu não casa com você. Chega em casa do trabalho, você tá vendo o TV. Passa o dia reclamando, querendo me provocar. E o que eu penso de você? Caladinho que eu vou dizer, sai do chão! Safado, cachorro. Faço o dia reclamando, querendo me provocar. E o que eu penso de você? Caladinho que eu vou dizer, sai do chão! Safado, cachorro, sem vergonha. Eu tô duro o dia inteiro, e você colchão e fronha. Safado, cachorro, sem vergonha. Eu tô duro o dia inteiro, e você colchão e fronha. E de noite passe por mansinho. Quer beijo e carinho, quero conquistar. Sai pra lá que eu já tô vacinada. Você não mudou nada, sai do chão que eu vou falar. Você colchão e fronha. Oi, seu safado. Levante, levante. Tá pensando que rapadura é doce? É doce, mas não é mole não, filho. E de noite baixo com mansinho. Quer beijo e carinho, quer me conquistar. Sai pra lá que eu já tô vacinada. Você não mudou nada, caladinho que eu vou falar. Ah! Safado, cachorro. Eu tô duro o dia inteiro. E você colchão e fronha. Safado, cachorro, sem vergonha. Pancadão de Macapá. Saí das catacumbas, nunca fui da escuridão. Sabo de duas tumbas, carrego sempre na mão. Eu sei do ferro do liceu, sei da seiva, Sebastião. E do lombo do cabelo, não tenho medo do não. Sou faraó, prazer minha mãe. Sou faraó, passei com o sol. Sou faraó, o rei da folia. Sou faraó e o Egito é a Bahia. Saí das catacumbas, nunca fui da escuridão. Zabumbi duas tumbas, carrego sempre na mão. Eu sei do ferro do liceu, sei da seiva, Sebastião. E do lombo do cabelo, não tenho medo do não. Sou faraó, pra ver minha mãe. Sou faraó, pra ser teu sol. Sou faraó, o rei da folia. Sou, e o Egito é a Bahia. Tu barba de novo. Tarifa. Bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz. Tanto sendo vampiro, você se satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, para a casa do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Por isso me chamadinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, mexe bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você satisfaz. Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, vai levar pro axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Se joga, galera. Parou, mano, é o Júnior. Mano, maninho. É só pular, bota as mãos em cima e vem comigo. O araqueto, o araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Deixa todo mundo rolando que nem pipoca. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. Vai, vai. O araqueto quando toca, deixa todo mundo rolando que nem pipoca. O araqueto quando toca, deixa todo mundo rolando que nem pipoca. Eu vejo o fogo cantar, eu vejo o fogo dia da canção. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar na melodia da canção. Vamos dançar no compasso, que eu vou seguir o teu passo, abra o teu coração. Vamos dançar no compasso, que eu vou seguir o teu passo. A galera sai do chão comigo. E o fogo é fogo, esquenta, esquenta. Produções e eventos. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. Vai, vai. Todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo.

dona do terreiro mandou me chamar pra pegar meu patuá, entregar no canto a mais. A dona do terreiro mandou me chamar pra pegar meu patuá, entregar no canto a Zuleta, é Zuleta, é Zuleta, é chamando os herês. Joga pedrinha, miudinha de Arubanda, é Lajedo tão forte. Pedrinha de Arubanda, ê. Zuleta, ê, Zuleta, Zuleta, ê, Zuleta, Zuleta, ê, Zuleta, chamando os ele. Tá legal, segura no swing, vamos embora, levanta a mão, bate uma palma, vai, vai. De longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda. Ela é venenosa, é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque. É pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, se coça como louca, a chata tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, que acosta todo mundo, não para no segundo, mas remolaria seu ideal. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá, o DJ que cria tendências sobre o sucesso. Como um condenado, seu grito é abafado. É vil, é mentirosa. Deus do céu, como ela é maldosa. Ela é venenosa, é pior do que cobra cascabel. Teu veneno é cruel, se passa como louca, a chata tem na boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Longe é formosa, é vil, é mentirosa, alegria alheia incomoda. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não me toque. Vambora, vambora. La rumba de Santa Clara, para nosotros, baianos, galegos, mundial. É Manuel Júnior. Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Esse DJ que por onde passa deixa um rastro de sucesso. Esse amor não vai poder. Joga a mão, tira o pé, joga a mão. você mudou. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Minha flor bonita, tá lindo demais, baiano. Ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um segundo é você quem faz virar. E aí, Manuel Júnior, bora pra cima! Bota fogo na minha vida pra aquecer meu coração. Temos mais saída, não me diga não. Pra ficar tudo perfeito, vem viver essa paixão. Uma andorinha só não faz verão. Boa, boa, boa, boa, vem direto pros meus braços. Quero ter os seus amados. Vem voando pra me ver. Boa, boa, boa, boa. Vem voando pro seu ninho. Pois ninguém vive sozinho. Eu não vivo sem você. J Produções. Joga a mão pra cima e sai do chão. vivia deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Morava numa ilha perdida e deserta. Deserta, ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Com um bem macho na cabeça, uma tribo de paz. Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais. Com penacho na cabeça de uma tribo de paz. Ele tocava o tambor, venha comigo, Salvador. O seu amor é canibal. Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. O seu amor é canibal. Meu coração agora é todo carnaval. O seu amor é canibal. Ele comeu meu coração. Agora eu quero o seguinte: dá a mão pra quem tá do lado. E vamos todos. Meu sucesso é o Senhor Jesus. Vem comigo! Eu queria gritar para a cidade ter ouvido. Em cima de um trio, em pleno carnaval. Fazer uma ligação entre todos os falantes. Falar pro coração que agora está distante. Eu queria gritar para a cidade ter ouvido. Em cima de um trio. Levanta suas mãos e tira o pé do chão. de mel. Rapunzel, Rapunzel, lá do corredor do Borel. Rapunzel, Rapunzel, lá do barracão tem sossego. Passo cedo, passo cedo, que dou me grito dando bom amor, universo marinho em favor. Arrepia, meu Júlio! Yeah. fumando cachimbo em pleno carnaval. Tererê não gosta de sorvete quente. Tererê só pula carnaval com a gente. Pererê, pepê, pepê, pepê. O DJ que por onde passa é considerado com sua humildade e sucesso. DJ Manuel Júnior. Tererê não gosta de fumar cigarro. Tererê não bebe quando sai de carro. Tererê não faz amor sem camisinha. Tererê não come nada sem farinha. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Quando vira índio ele fica nu. Na salada dele tem tomate cru. Tererê é o mais querido do Brasil. Tererê só quer pular atrás do trio. Vai, tererê! Cachimbo em pleno carnaval. Tererê não gosta de sorvete quente. Tererê só pula carnaval com a gente. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Tererê não gosta de fumar cigarro. Tererê não bebe quando sai de carro. Tererê não faz amor sem camisinha. Tererê não come nada sem farinha. Era vão. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Pepererê, pepepepe. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis. Quando para de tocar. Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá muito doido. Todo mundo pede bis. Batendo palma e dando grito. Batendo palma e dando grito. Levanta a mão passando energia. Batendo palma e dando grito. Levanta a mão passando energia. Salve Mossoró 93. Novo estúdio MJ Produções. Onde a criatividade e a inovação faz a parceria com sucesso. Explode, minha gente! Andei sabendo que cachaça não é água. Não tem nada, não tem nada não. Onde a festa cachaçada pra moçada. Pra rapaziada brincar com animação. Preciso ir na barra de curtição. Vou atrás do caminhão com minha lata na mão. Lua gelada canto para o povo ver. Carnaval festa, eu vou curtir. Eu quero uma latinha transportando você. Eu quero uma latinha pra matar o bebê. Eu quero uma latinha transportando você. Eu quero uma latinha pra botar o bebê. Andei sabendo que cachaça não é água. Onde a festa cachaçada pra moçada. Pra rapaziada brinca com animação. Nesse swing, na barra de curtição. Vou atrás do caminhão, com minha lata na mão. Lula gelada, canto para o povo ver. É carnaval em Mossoró, sai do chinho. Eu quero uma latinha transportando você. Eu quero uma latinha transportando. De prazer, tudo que eu quero nessa vida, toda vida Me vacinei de tudo que podia me pegar, corri atrás. Quem tenta faz. Eu ando muito afim de experimentar, meter o pé na jaca sem ter que me preocupar. Eu quero mais, mais, mais. Sai, sai do show. Eu quero mais, tá beijando na boca. Eu quero mais, tá beijando na boca. Eu quero mais, tá beijando na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, tá beijando na boca e ser feliz. Corre, corre, chegou, vou me lavar, caminhão já sendo, pra levar e deixar, alegria dele, é beijo em samba. Corre, corre, chegou, vou me lavar, meu forte é beijar, vou cantar mais bê, pra você se acabar. Mais bê, mais bê, bandá, mais bê. Do jeito só não vale ficar triste. Oi, oi, oi.

seu par. Também coloca as mãos pro alto. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai pra cá. Todo mundo encaixando. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Olha o curto circuito. Remexe e agacha. Remexe e agacha. Tá todo mundo cheio de energia, porque aqui no Jam é alta tensão. Vamos! Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o gay da marcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Paca vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir, vai abalar. Rostinho, molhou a barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te jogar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te jogar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, treme sem parar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu. É o Júnior. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se ligue agora nessa nova onda. Somos piratas, o rei da embarcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Tchaka vem dançando com a galera nessa aventura que é pura. Atenção, todo mundo virado pra lá. Atenção, preparar. Apontar, solta o som, DJ! O dia fecha a cachaçada pra moçada, pra rapaziada brincar com animação. E nesse swing, a barra de discussão. Bota os caminhão, com minha lata na mão. Vou na gelada, eu tô para o povo ver. Mãozinha pra cima, eu quero uma latinha pra soltando você. Eu quero uma latinha pra botar o que beber. Todo tá de lado. Brasil pelo sol. Sou farol. O rei da folia. Sou farol. E São Luís é alegria. Sabumbi do baixo, mas carrega o seu tampão. Sendo perto do Luzer, cê dá cê, mas é machão. E no lombo do camelo, joga pra cima, joga, joga. Sou faraó, prazer, minha mãe. Sou faraó, olha eu passeio pelo sol. Sou faraó, eu sou o rei da folia, tá legal? Sou joga farol. Luz, joga luz, joga luz. Agora, bate na palminha da mão, bota a palminha da mão, bota a palminha. Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Pedial. Você não fica legal. Joga a mãozinha pra cima e grita ai. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Cadê a galera de lá do fundão? Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Feliz, porque te amo, me curi, amendoim. Ai, eu tô legal, porque te quero, minha vida é carnaval. Ai, eu tô feliz, porque te amo, me curi, amendoim. Ai, eu tô legal, rima, rima, rima, sai do chão, sai do chão. E dá um bigado do outro, bota o balado no pescoço. E tão caiado cima de mim. Eu vim aqui pra te querer, pra te curtir. Me dá um obrigado no outro. Olha que falta o lado do pescoço. Fica aí, você vai de mentira. Eu vim aqui pra te querer, pra te curtir. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Sai! Oh! Simão! Cachaça! O amor pegou, puro e verdadeiro, pra durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar a festa junina, você vai se lembrar da gente na rotina. Cachaça! O amor me pegou, puro e verdadeiro, pra durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar a festa junina, você vai se lembrar da gente na rotina. Cachaça! O amor me pegou. Puro e verdadeiro, pra durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar a festa junina, você vai se lembrar da gente na rotina. Cachaça! O amor me pegou. Puro e verdadeiro, pra durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar a festa junina, você vai se lembrar da gente na rotina. Mocinha pra cima! Por um lado e pro outro, sai do chão! Ô, grite, se quiser gritar, tá melada de dendê. O cachorro dessa de balada, puxa de aqui. Vai no passeio dessa de balada, minha pessoa. Olha, eu cheguei! Vem aqui para mostrar, tonelada de desejo. Do xerém dessa de balada, puxa de aqui. No caminho dessa de balada, puxa de aqui. Viver, valer, pro som nos levar. De Paragolé pra lá. E me dizer que amarelo. E viver, valer, pro som nos levar. Tá legal, é pra lá. Esquerda, direita, pra cima, pra cima. O amor, leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. Leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. Leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. Leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. E hoje, é você, você e eu. Tô feliz é de viver. Hey! sem dinheiro. Eu me virei em fevereiro. E hoje sou feliz a de dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro. Fevereiro.